justo desamparado eu nunca vi. Um justo abandonado eu nunca vi. Um justo medicar o pão e viver sem a fé e a razão eu nunca vi. Um justo desamparado eu nunca vi. Um justo abandonado eu nunca vi. Um justo medicar o pão e viver sem a fé e a razão. Deus não vai deixar eu ser envergonhado. Deus não vai deixar eu ser humilhado. Deus não vai deixar. Todo mundo vai ver o que ele vai fazer na tua vida.